José do telhado, sozinho e perdido, é um lobo do mato acusado. José do telhado, trocado e vendido, é um lobo do mato fugido. José do telhado, o traidor que o vendeu, bem merece sofrer o castigo. Quem foi a traição? José do telhado vai se vingar, o traidor vai pagar, o traidor vai pagar.